CBN Entrevista, neste último sábado do ano de 2013, eu recebo no estúdio da rádio que toca notícia, o prefeito de Foz do Iguaçu, Renê Pereira, que está completando agora seu primeiro ano de gestão à frente da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Vamos fazer um balanço deste primeiro ano de administração, também projeções para esse ano de 2014, que é o ano do centenário do município de Foz do Iguaçu. Bom dia, Renê. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui fazendo um breve balanço aí das ações de 2013 e principalmente prospectando as realizações aí que nós teremos no ano de 2014, o ano do nosso centenário, e com certeza um ano que nós teremos muitas obras, muitas realizações aqui em Foz do Iguaçu. E é isso que interessa, na verdade, é prospectar o futuro e ao mesmo tempo fazer um balanço do que foi feito em 2013. Virada de 2012 para 2013, para você foi de grande expectativa, no sentido de que já no dia 1º de janeiro, a posse como prefeito de Foz do Iguaçu. Como é que foi esse primeiro dia? O que é que você encontrou, inclusive com relação a finanças, que foi um tema muito debatido nos primeiros meses de governo? Qual foi a realidade encontrada ao sentar na cadeira de prefeito de Foz do Iguaçu? Olha, nós, as duas realidades, a primeira dela foi o dia 1º de janeiro de 2013, nós tivemos uma grande enchente aí que desabrigou várias famílias e eu efetivamente, apesar de ter tomado posse no dia 1º à noite, só adentrei a prefeitura no dia 2. E no dia 2 nós percebemos que todas as informações que foram informadas à equipe de transição, com raríssimas exceções, elas não correspondiam à verdade. Então, as finanças do município estavam realmente deterioradas, aproximadamente aí, 105 milhões de restos a pagar, a grande maioria deles sem lançamento, o que configura um crime. E aí nós fizemos uma opção de falar a verdade e deixar bem claro para a população a dificuldade, dizendo que esse ano seria realmente de pôr a casa em ordem, porque senão nós não conseguiríamos avançar. Tanto é que nós estamos prospectando para o ano de 2014 aproximadamente 240 milhões em obras, a grande maioria delas fruto de convênios com o governo do estado e com o governo federal, e que nós não teríamos como realizar essas obras e esses investimentos, já que a capacidade de investimento do município ela é muito próxima de zero. Nós estamos realmente com um orçamento bem comprometido com os gastos corriqueiros do município. Nós tínhamos que, pelo menos, adequar o município aí para termos a regularidade tributária. E aí, logo no início da nossa administração, nos deparamos com uma situação de um crime fiscal ocorrido, uma afronta à lei de responsabilidade, que foi o não pagamento do salário do mês de dezembro. E aí a expectativa dos servidores, logicamente, em receber, e o município sem dinheiro em caixa. O que tinha em caixa era totalmente de verbas vinculadas, que não dava para usar, dinheiro de iluminação pública, era dinheiro assim que não tinha como utilizar. E aí esse salário do mês de dezembro, nós demoramos 4 meses para regularizar ele. Então, foi 4 meses fundamentalmente em cima disso. Passando isso, nós tivemos aí a assunção, através da Fundação Municipal de Saúde, do Hospital Municipal, o que ensejou mais uma outra atipicidade que não estava sequer relacionada, que foi durante o contrato com a ProSaúde, que administrava o hospital, tinha a obrigação do município de provisionar todo mês o valor referente às rescisões que seriam no final do contrato. E o final do contrato era no mês de abril. E isso não foi provisionado. O que gerou, então, aí toda a economia que nós tínhamos feito até a metade do ano, os primeiros 4 meses foi para pagar a folha de dezembro. E o restante ali foi para pagar essas rescisões que não estavam provisionadas e sequer estavam em resto a pagar. E aí começamos toda a engenharia para fazer com que pudéssemos pagar o 13º salário, que a grande expectativa era que nós não pudéssemos honrar. Inclusive, eu falei a verdade na época que o dinheiro que nós usamos para pagar a ProSaúde era o provisionamento para o 13º salário. Mas não obstante apenas essa questão com funcionários, nós aí conseguimos conseguimos, durante todo esse ano, até porque remanejo daqui, remanejo dali, conseguimos fazer o pagamento de mais de 70 milhões de débitos de exercícios anteriores. Inclusive, grande parte dos valores que nós pagamos não estávamos em resto a pagar. É o caso lá da Fundação Padre Monte, que tinha uma série de cirurgias que foram feitas, foram reconhecidas pelo município e não foram escriturados como dívida. Também em relação ao Costa Cavalcante, nós tínhamos cirurgias bariátricas que eram autorizadas pelo município e não estavam contabilizadas como dívidas. Na questão da Pró-Saúde, nós tínhamos esses valores, inclusive uma dívida de 12 milhões de reais assumida pelo município no último dia do governo anterior. Então nós tivemos uma série de coisas. Daí as pessoas perguntam, por que não fica respondendo a internet? Primeiro porque a internet hoje é um fenômeno que as pessoas que têm tempo, algumas até recebem para isso, elas ficam produzindo um monte de factoides. E nós preferimos nos ater àquilo que era o nosso objetivo, que era realmente colocar o município nos eixos, na regularidade fiscal, na regularidade aí judicial perante os órgãos. Nós tivemos um caso, por exemplo, que eu consegui 10 milhões de reais num convênio com a CEDU, a hora que fomos assinar, não conseguimos assinar porque o município de Foz do Iguaçu, há 3, 4 anos atrás, deixou de regulamentar a lei dos precatórios. Lá foi mais quase 300 mil reais depositado, que não estava também em resto a pagar, para poder regularizar a situação do município. Então nós tivemos toda essa questão do realinhamento, da modernização da estrutura. Nós fizemos uma lei no início do ano diminuindo os cargos comissionados e ao mesmo tempo projetando, né, essa questão da reestruturação. E isso foi importante, porque agora conseguimos pagar o 13º há poucos dias atrás, e agora para o início do ano que vem nós tivemos a estruturação do PPA de acordo com o nosso plano de governo, porque esse ano o PPA ainda era de 4 anos atrás, agora nós temos o nosso plano de governo, que também está a adequação orçamentária para uma maior solvência das nossas contas e os projetos, os compromissos que nós tínhamos com a população. Então, 2014 será com certeza um excelente ano para Foz do Iguaçu, até porque nós atendemos aos requisitos do Tribunal de Contas e conquistamos as certidões negativas do município, que já não detinha elas em diversos exercícios. Isso nos permitiu buscar recursos junto ao Governo do Estado, à União, e também inauguramos um relacionamento com essas duas esferas, retirando Foz do Iguaçu da ilha política, né? Porque muitas vezes parecia que Foz do Iguaçu só se bastava. E aí, com essa retirada de Foz do Iguaçu, desse isolamento, nós pudemos direcionar obras de infraestrutura, que nós teremos várias realizadas. Também buscamos um auxílio para a manutenção do atendimento do hospital via fundação. Temos várias obras de pavimentação já em fase de licitação, algumas construções de escolas, CMEIs, unidades de saúde, a construção do viaduto, que já está em fase final também. E temos várias outras obras de relevância e peso para o desenvolvimento da cidade. E, não obstante isso, também não deixamos nenhuma obra parada porque era dos outros. Pelo contrário, tivemos diversas dificuldades em algumas obras que estavam abandonadas há muito tempo. Concluímos uma obra enigmática, que era o caso da Avenida João Paulo II. Também alguns conjuntos habitacionais que estavam parados, nós retomamos, repactuamos. O X Games, que era um evento que aconteceria 3 meses praticamente depois da nossa assunção ao poder, e não tinha nada, nem o convênio não tinha com o Ministério dos Esportes, nós conseguimos realizar. Então, foi um ano muito difícil, mas mesmo assim nós conseguimos avançar em algumas áreas que nós tínhamos como meta, como o início do compromisso, do compromisso que nós tínhamos de realinhar as carreiras da prefeitura. E já conseguimos, inclusive depois de muitos anos, avançar em algumas carreiras, como é o caso da Guarda Municipal. Conseguimos dar um aumento real, além da reposição da inflação esse ano, e já estamos bem adiantados nas negociações com o plano de cargos e salário com os professores. E agora, no finalzinho aí do ano, celebramos um acordo com o Instituto Falcone, que é o do Movimento Brasil Competitivo, que hoje está fazendo uma repaginação administrativa na maioria dos ministérios públicos de todo o Brasil. Já fizeram serviços para a maioria dos tribunais judiciários, para bastante governos estaduais, prefeituras e capitais, vários ministérios os têm contratado. Então isso vai nos permitir o ano que vem uma racionalização na ordem de 28 milhões. E essa racionalização ao mesmo tempo vai nos permitir avançar, com a instituição de meritocracia em vários segmentos do serviço público. E daí nós queremos implantar a meritocracia, porque não só para o servidor, que aí tem um desempenho e tem aquele amor, aquela paixão por aquilo que ele faz, ele vai ter um plus a mais quando houver também a satisfação de quem paga a conta, que é o contribuinte. Então nós queremos atrelar a satisfação do usuário, do serviço público, a gratificação e a próprio espírito da meritocracia. Então, temos certeza absoluta que o ano que vem, não apenas pelo centenário, mas por tudo aquilo que nós prospectamos e sofremos esse ano para colocar dentro do que nós queríamos para a administração, nós teremos um excelente ano. E mesmo assim avançamos bastante. Ontem eu tive a notícia aí que foi fechado o balanço, por exemplo, na Secretaria de Educação, avançamos 5% aí na questão do índice de aprovação. Chegamos a 98,22%. Isso é um dos melhores índices do Brasil e um índice que certamente será certificado também pelo índice do IDEB, que nós fizemos a prova recentemente. Estou conversando aqui na CBN com o prefeito Reni Pereira, prefeito da cidade de Foz do Iguaçu, neste CBN Entrevista, última edição deste CBN Entrevista neste ano de 2013. Vou chamar rapidamente um intervalo para atualização em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, vamos falar de assuntos que trouxeram dor de cabeça não apenas aos gestores, mas também aos moradores aqui de Foz do Iguaçu. Por exemplo, Foz do Iguaçu ficou, inclusive, com a ameaça de ter o serviço de coleta de lixo suspenso. Questão do Hospital Municipal, muita discussão a respeito deste assunto ao longo do ano. É uma rápida pausa, um instante só e já voltamos. CBN Entrevista neste sábado, último sábado do ano, estou conversando com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, a respeito deste ano, que foi seu primeiro ano de mandato aqui na cidade, e falamos no primeiro bloco um pouco a respeito da questão das finanças, né? Um assunto aí que, enfim, trouxe muita dor de cabeça para a gestão, para a organização das contas do município de Foz do Iguaçu, e eu falei, quando estávamos chamando ali o intervalo, a respeito de dois assuntos que felizmente foram sanados. Primeiro, a questão do lixo. Ao assumir a Prefeitura de Foz do Iguaçu, havia uma questão de uma licitação para o contrato de limpeza pública aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu chegou a correr, inclusive, o risco de ficar sem esse serviço? Correu. Correu porque nós, o Ministério Público, baseado aí na própria lei de licitações, que não permite você aditivar, e aqui foi feito um contrato além do prazo, porque o que a lei de licitações ela permite? Ela permite 5 anos e um ano a mais, e aqui foi feito além do prazo. E nós tínhamos aí já iniciado o processo licitatório, que envolve audiência pública, quer dizer, desde o início da nossa administração nós começamos o processo e chegou o final desse contrato considerado irregular pelo Ministério Público e pela própria Justiça. E aí nós tivemos que fazer um contrato emergencial de 4 meses, porque já estava na fase final do processo licitatório da empresa do lixo. E aí nós corremos o risco aí de, por 2 dias, inclusive o Ministério Público não concordava com o emergencial e nós, lógico, respeitando a posição do Ministério Público, mas tomamos a decisão de fazer mesmo assim o contrato emergencial. Não seguimos, o Ministério Público, na verdade, eu acredito que ele, como ele considere, e eu até acredito que vai ser declarado pela Justiça a nulidade daquele contrato irregular que veio até a nossa administração, ele entendia que nós íamos prorrogar, aditivar aquele mesmo contrato. Então, logicamente, nós ensejaríamos também numa irregularidade, já que ele tinha demandado na Justiça pela nulidade daquele contrato. E nós rescindimos o contrato no término e fizemos um contrato emergencial justificando que nós tomamos todas as medidas inerentes ao processo licitatório, que estava em pleno curso o processo licitatório, ou seja, nós não negligenciamos, e como a coleta do lixo é de caráter continuado, justificaria um contrato emergencial de 4 meses, que acabou nem tendo a necessidade de ficar por 4 meses. Logo já houve o processo licitatório, houve a homologação, e nós já chamamos a empresa vencedora, então, desse processo, e já está regularizado. Mas mais do que isso, nós tivemos um risco muito grande, inclusive Isso acredito que elucida um pouco também aí de muitas agressões que nós recebemos esse ano, e nós optamos em não ir para essa rasteira, até porque a justiça está cuidando de tudo, inclusive desse caso que eu vou relatar agora. Faltando aproximadamente 10 dias, foi no dia 19 de dezembro do ano passado, o município de Foz do Iguaçu, que não tinha feito uma das sequer uma atividade daquelas preconizadas no combate à dengue, já com índice de infestação acima de 7% na cidade de Foz do Iguaçu, assinou um termo de ajuste de conduta que em um mês o município de Foz do Iguaçu se comprometia a baixar para menos de 1% o índice de infestação. E eu, a pena, se não cumprisse, era o bloqueio, se não me falha a memória, era R$10 mil por dia multa para o prefeito, bloqueando a conta pessoal do prefeito. Quem estaria na prefeitura dali um mês já seria eu. Quem estava saindo e assinou esse compromisso não fui eu. E a irresponsabilidade grande, nós conseguimos aí, então, uma mobilização muito grande, mas muito grande mesmo, com o apoio da comunidade, dos órgãos de imprensa, conseguimos fazer uma força-tarefa, um trabalho que, segundo o próprio Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, que acompanha o trabalho, é um trabalho que há muitos anos não tinha sido feito. Nós chegamos já aí a 2 meses do final do ano, abaixo de 1%, com um trabalho que continua, e eu quero enaltecer aí o trabalho dos agentes de endemias, o pessoal do CCZ também, e principalmente a comunidade de Foz do Iguaçu, que abraçou essa causa. Então, nós tivemos isso que era mais grave ainda do que o próprio lixo, porque isso ensejava que nós poderíamos ter aí uma epidemia e mortes em Foz do Iguaçu em virtude dessa irresponsabilidade. Então, nós tivemos várias dificuldades, que todas elas foram sendo saneadas aos poucos. Ainda temos problemas? Temos. E vamos enfrentá-los e vamos resolver. A diferença é que nós deixamos de mentir para a população, falamos a verdade. Então, na questão da gestão do hospital, outro um grande problema que nós tivemos, um contrato que já tinha sido decidido pela justiça como inviável e ilegal, com uma multa milionária para o município de Foz do Iguaçu, que era terceirizar a administração, nós encontramos como única saída, no momento, a criação da fundação. E aí uma outra grande dificuldade que nós tivemos, que foi chegar ao final do ano com o hospital em funcionamento. Isso só foi possível graças a parcerias com o governo federal, com o governo estadual, que inclusive fez um aporte de 15 milhões esse ano. Por quê? O orçamento previsto para a manutenção do hospital só ia até o mês de maio, quando terminava o contrato com a saúde. Era como se depois do mês de maio não existisse mais o hospital. Então é fácil o que gargantearam por toda a cidade, não que vai fechar o hospital, porque o que planejaram e a armadilha que deixaram era para fechar o hospital. Porque não tinha, mesmo que continuasse com a ProSaúde, não tinha mais orçamento depois de maio. Porque terminava o contrato, esse contrato que eu falei que não provisionaram as rescisões, ele ia até maio. Então só ia a dotação orçamentária até maio. Então você vê as dificuldades que nós tivemos. Não bastasse o pagamento de R$70 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, com recursos desse ano, nós tivemos um orçamento na área de saúde de R$159 milhões e fechamos o ano com o pagamento de mais de R$205 milhões. Quer dizer, esses R$46 milhões a mais que nós pagamos na área de saúde, tivemos que remanejar de outras áreas do município. E mesmo assim, em nenhum momento deixamos se criar qualquer tipo de caos. Avançamos muito na saúde básica e vamos avançar mais ainda. Isso é uma base, nos últimos 3 meses nós conseguimos reduzir aí em alguns, na média alta complexidade, 25% dos atendimentos. Por quê? Porque começou a haver o atendimento nas unidades básicas de saúde. Então, para o ano que vem, nós vamos avançar mais ainda no atendimento básico, que é a obrigação do município, que é o atendimento aos bairros, e aos poucos nós vamos também transformar o limão que nos deixaram do hospital, sem o contrato, sem dotação orçamentária, numa limonada. Nós estamos avançando nas tratativas com o Ministério da Saúde e da Educação para transformar em hospital-escola. Isso virá uma nova linha de financiamento. E aos poucos vai se acertando a questão da gestão do hospital, que já não é mais o município, é da fundação. Mas nós, com certeza, vamos, a despeito de tudo aquilo que planejaram, graças a Deus, terminamos o ano bem melhor do que as condições que nós tínhamos para terminar o ano. Terminamos com o salário em dia, inclusive queremos até o quinto dia útil do mês que vem pagar também o salário, regularizar, e a dotação, por exemplo, todo o desespero que nós tivemos na área de saúde desse ano por falta de orçamento, para o ano que vem nós já colocamos 205 milhões, que foi o que gastamos, e pode até melhorar esse orçamento, se concretizar as parcerias que nós estamos fazendo, tanto com o Estado quanto com o Governo Federal, você pode aumentar esse orçamento ainda mais. Mas pelo menos não vamos, já tendo conhecimento, foi algo que eu falei ao próprio Conselho Municipal de Saúde, que é um crime o município, sabendo que a despesa já seria, porque no ano anterior foi próximo de 200 milhões, fazer um orçamento de 40 milhões, inclusive tudo isso, essa responsabilização, essa perseguição está sendo feita pelos órgãos competentes. Nós decidimos não perder tempo e nem energia nessa caça às bruxas, porque quem está fazendo isso é o Tribunal de Contas e é o Ministério Público. Você comentou a respeito de parcerias com o governo estadual, governo federal, e eu me lembro muito bem que na época da eleição, inclusive, Foz do Iguaçu sempre teve problema da falta de representatividade, né, nas esferas superiores. Você era o único deputado estadual que Foz do Iguaçu tinha na Assembleia Legislativa, e um dos ataques que você sofreu à sua candidatura era isso, que se ganhasse para prefeito, Foz não teria representatividade alguma na Assembleia Legislativa. Como é que você vem trabalhando a questão de parcerias com Estado e União, tendo em vista, primeiro, que a gente observa que o apoio do governo do Estado por parte do governador, até por questões de afinidades, ele está acontecendo. Com o governo federal agora, tendo em vista o período eleitoral e que o seu partido, o PSB, ele está se afastando da base governista, afastou-se, né, com a questão do Eduardo Campos. Como é que você avalia todo esse cenário? Como é que foi também essa amarração política durante este ano de 2013 para garantir esses apoios necessários? Olha, nós procuramos separar uma coisa, é a administração e o relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal. E aí eu falo que nós não ficamos nada a desejar no aspecto da representatividade no Estado, até porque o governo do Estado também passou algumas dificuldades financeiras esse ano, e mesmo assim nós avançamos aí naquilo que foi possível em parcerias, tanto na área de pavimentação quanto na própria área de saúde, que tivemos auxílio. E no governo federal, nós aí, já no início do mandato, numa articulação com o deputado Ratinho Júnior, conseguimos fazer com que o professor Sérgio assumisse uma vaga na Câmara. Isso nos ajudou muito e tem nos ajudado. Nós temos ele lá, bem como o deputado Giacobbo também nos ajuda. E o relacionamento que eu tinha com os demais parlamentares do Paraná, lá em Brasília, faz com que nós não ficamos nada a desejar em termos aí dessa representatividade e do auxílio ao município. Pelo contrário, nós estamos, como eu te falei anteriormente, com a prospecção de mais de 200 milhões em obras, em habitações, em construções de pós-saúde, tanto por parte do governo do Estado, nós temos 3, quanto por parte do governo federal, mais 5. Então, nós prospectamos vários convênios para o ano que vem, e ainda estamos prospectando aí nesse restinho de ano, justamente por inaugurar uma fase do diálogo. E o diálogo administrativo é uma coisa. O diálogo político, a questão do meu partido ter um candidato a presidente da República o ano que vem, é uma coisa que quem sabe fazer política civilizada consegue separar. Infelizmente, nós temos pessoas que jamais descem do palanque. Nós percebemos isso durante o ano inteiro aqui, e isso foi ruim para Foz do Iguaçu no passado, e tudo indica que pode ser ruim, porque você, ao não descer do palanque, você perde oportunidades maravilhosas, e Foz do Iguaçu perdeu várias oportunidades de parcerias. Aí eu fui acusado, por exemplo, que Foz do Iguaçu não estava no programa federal Mais Médicos. Foz do Iguaçu foi a primeira cidade contemplada com um curso de medicina no programa Mais Médico. Daí, dali a pouco, falaram, não vem médico para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a segunda cidade do Paraná que mais recebeu médico, depois de Curitiba. E isso tem nos ajudado, inclusive. Então, essa parceria, essa demonstração, ela foi feita diretamente ou indiretamente, e nós não perdemos nada. Agora, o que é importante salientar para o ano que vem é que, infelizmente, nós estamos vendo aquilo que sempre aconteceu em Foz do Iguaçu. Acontecia, inclusive, nas minhas eleições, em que, para que eu não me elegesse deputado, pulverizasse um monte de candidatos a deputados, e eu sempre tive que fazer metade dos votos em Foz e metade fora. E nós, já antevendo essa proliferação de candidaturas, e você não tem como segurar ninguém, a pessoa é filiada, nós temos quase 30 partidos no Brasil, e aqui em Foz do Iguaçu quase os 30 estão representados, e eu já estou acompanhando, já tem aí mais de 14, 15 candidatos a deputados estaduais, todos eles, inclusive, com um bom potencial de votos. E para federal também já temos um monte. Mas nós estamos aí armando aí uma tática para que Foz do Iguaçu consiga manter o seu representante na esfera federal e talvez consiga eleger até 2 deputados estaduais o ano que vem. E é lógico, como é uma tática eleitoral, a gente não revela, mas estamos trabalhando para isso, para que eventualmente nós tenhamos 2 representantes de Foz do Iguaçu na Assembleia Legislativa e permanecemos com 1 lá no Congresso Nacional. Ao assumir o cargo de prefeito lá no dia 1º de janeiro, pelo menos em tese, no papel, o cenário na Câmara era hostil, porque a sua coligação conseguiu eleger menos representantes do que a coligação que apresentava a outra candidatura, e era na época a situação. Só que mudou. A gente vê uma articulação, inclusive nas primeiras semanas ali na Câmara, houve uma grande articulação entre os vereadores. Como é que foi esse relacionamento com a Câmara desde o início? Como é que vem sendo mantido? Foi mantido ao longo do ano de 2013? E o que é que se prevê também para o ano de 2014? Olha, com raríssimas exceções ali, nós não tivemos nenhuma dificuldade com os projetos que encaminhamos para a Câmara nesse ano. Também não adianta tapar o sol com a peneira, percebemos aí dentro de 2 partidos aliados, que foram aliados na campanha, nós estamos tendo aí um relacionamento conturbado com 2 parlamentares, os 2 fazem parte da base, e é importante ressaltar que é uma questão que não envolve o governo, e eles estão sabendo separar nas diferenças aí o governo da questão da disputa interna lá na Câmara. Mas, fazendo um balanço do relacionamento, é positivo. Foi positivo, a Câmara foi parceira, mesmo algumas exceções aí por parte da maldade de algumas colocações, que faz parte do jogo político, né? Você não vai querer que a oposição fique aplaudindo, mas, às vezes, também exagerar nas colocações ou falar algumas inverdades, eu acredito que não é. Mas isso o tempo dirá. Como essa própria afirmação que eu falei aí, que se colocou na Câmara, que Foz do Iguaçu não fazia parte, e está aí os médicos hoje atendendo uma realidade. Então, e alguma coisa que tudo isso está gravado, então a gente tem que ser responsável com as afirmações que faz, e o tempo é o senhor de todas as razões, e inclusive na política. Então, quem fala demais, eu costumo dizer que dá bom dia a cavalo. E recentemente, inclusive, recebemos aqui aí o senador Álvaro Dias, junto com o deputado Valdir Rossoni, numa reestruturação do PSDB, e eu até falei em público, né, como a política, o importante na política, eu acho que muitas vezes o melhor discurso em relação a outros políticos é o silêncio, para que não fique constrangedor, né, de você ver aí pessoas que brigam tanto na política e daí a pouco estão abraçados. Como ocorreu aqui em Foz do Iguaçu na última eleição, né? Pessoas que foram inimigos aí durante 20 anos, se xingavam de quadrilha, de não sei o quê, dali a pouco todo mundo abraçado, e nós ganhamos aí a eleição, talvez até por essas incoerências. E uma coisa que eu não tenho é incoerência no meu discurso. Então eu prefiro deixar que cada um tem o peso e o valor das suas declarações, e o tempo é o senhor da razão. Mas acreditamos aí que o relacionamento com a Câmara o ano que vem, até porque nós temos ali muitos candidatos a vereadores que sairão candidatos a deputados, ele pode eventualmente até alguns terem um posicionamento diferente. Mas não acreditamos, até porque o comprometimento, e todos eles sabem o que nós vamos fazer nos bairros, das cidades, então eles também têm uma cota de participação, até porque aprovaram as operações de créditos, aprovaram os convênios quando nós mandamos para lá, e eu acredito que eles também terão o ano que vem uma responsabilidade como tiveram nesse ano. Orçamento da Prefeitura de Foz do Iguaçu, enfim, orçamento municipal para 2014 é um orçamento que é o maior da história. Ele chega quase a R$800 milhões e é um aumento significativo com relação ao orçamento de 2013, e ficou até uma dúvida com relação a como ele pode ser alcançado, tendo em vista que o país está patinando com relação ao crescimento econômico, embora, claro, o Paraná tenha apresentado números um pouco maiores. Como é que você vê até para realizar todo isto que está previsto agora para o ano de 2014, ano do centenário? Como eu te falei, nós temos mais de 200 milhões de obras previstas através de parcerias que devem deixar o papel o ano que vem e se tornarem realidades. E toda vez que você... Eu vou te citar um exemplo que ocorreu esse ano. No dia 27 de novembro, mais ou menos, eu recebi uma ligação do secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, o deputado Ratinho Júnior, que me falava o seguinte: Reni, eu estou com um projeto teu aqui, que inclusive foi feito junto com o Fundo Iguaçu, com o Gilmar Piola, de 7 milhões para reestruturar 3 praças de Foz do Iguaçu. Só que você está com a documentação toda em dia. E ele sabia do esforço, porque os 10 milhões primeiros que eu tive foi com ele. Ele autorizou no mês de março, nós só conseguimos fazer o convênio lá no mês de outubro, porque não tínhamos negativa. E não é negativas do meu período, vinha negativa desde a época do SAMS, lá de uma ação trabalhista, que nós tivemos que regularizar. Então, como ele tinha conhecimento que o município estava em situação regular, falou: eu estou aqui com aproximadamente 20 milhões de reais com autorização que os municípios não conseguiram a certidão de regularidade. Você não quer ampliar aí? Você tem capacidade? O município tem capacidade? Falei: eu quero. Aí, para poder fazer esse convênio, essa autorização com ele, eu tive que convocar no próprio dia 27, os vereadores, e tinha 5 deles lá em Brasília. Tiveram que antecipar para vir, para fazer. Que toda vez que você tem qualquer convênio que tem um acréscimo no teu orçamento, você tem que pedir autorização da Câmara. Então, esse transtorno, por causa de 27 milhões, é que nós estamos evitando para o ano que vem. Se eu tenho certeza que nós vamos celebrar esses convênios, eu já estou deixando autorizado no orçamento para não ter que convocar. Até como eu falei anteriormente, o ano que vem nós temos eleições, temos alguns vereadores, daqui a pouco não tem a facilidade. E aí sai o orçamento lá, e a burocracia é tão grande. Vamos imaginar que um dos financiamentos aí que nós temos, a questão da Felipe Vanche, sai, eu preciso convocar a Câmara. Ali a pouco um determinado vereador: não, mas vamos pedir o parecer para o IBAN. Demora 2 meses. Então nós já deixamos tudo aquilo que está em andamento já previsto. Então não tem 200 milhões a mais no dinheiro de Foz do Iguaçu. O que nós estamos facilitando é o trabalho, porque como o orçamento é uma peça de ficção, porque ele estima a receita e fixa a despesa. Ou seja, se a receita se concretizar, você pode realizar aquelas despesas. E aí, uma questão que nós temos que deixar bem claro, que o que nós temos realmente de receita do município é 150 milhões. O restante são verbas de natureza condicionais, a educação, Fundeb, etc. Tal. É tudo amarrado. Então, às vezes, a notícia que se passa: ah, o município de Foz do Iguaçu vai ter quase 1 bilhão ano que vem. Não. 200 milhões são da questão desses convênios, que em concretizando virá o recurso e nós vamos realizar sem ter que mandar cada convênio. São, se não me falha a memória, mais de 50 obras que estão prospectadas. Nós teríamos que mandar cada uma dessas obras uma autorização para a Câmara. Então já está autorizado, já está simplificado. Aí diminui, na verdade são 207 milhões. Aí diminui mais 205 milhões da educação, que aliás, da saúde, que é vinculado. Então já viemos para menos de 400 milhões, 380 milhões. Aí tu pega mais da educação, mais 170 milhões, já vem vindo. O que sobra, na verdade, que nós vamos fazer, vamos fazer uma determinada área rural, vamos fazer alguns programas, vamos fazer o Florir Foz, sobra para o município, para poder remanejar, que não é aquilo que você é obrigado já a colocar no orçamento, em torno de 80 milhões. Então, a nossa liberalidade de fazer políticas públicas, o projeto Florir Foz, do projeto que nós temos aí de parceria com os agricultores, e melhorar algumas questões no município, algumas coisas novas, é em torno de 10% do orçamento total de 800 milhões, que é em torno de 80 milhões. E aí que gerou toda a celeuma: não, mas o Reni está pedindo 25% de remanejamento. Mas como é que eu vou remanejar verbo da saúde? Eu vou preso? Eu sou obrigado a gastar na saúde. Como eu sou obrigado a gastar na educação? Como esses valores, como é que eu vou remanejar valor de recurso de convênio? Não tem como. Então, a margem que eu tenho de remanejamento é em cima dos 80 milhões que não estão já carimbados. E aí, mais uma questão que nós temos aí, de todas as dívidas que nós tínhamos lá, aquelas reconhecidas como resto a pagar, mesmo sem provisão, e as não reconhecidas, nós temos uma outra dívida que ela está implícita lá no Tribunal de Contas, que foi justamente isso que ocorreu. a utilização de verba vinculada para outras finalidades. Então, o Tribunal de Contas quer que nós façamos um plano para, aí num período de 3 anos, durante o meu mandato, repor recursos que saíram de contas vinculadas e foram para outra finalidade. Aí tu diz, mas isso não vai dar alguma consequência para quem fez? Vai, porque isso é crime previsto na... tudo isso é crime e está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu não sou juiz. Quem vai fazer isso é o juiz, quem vai fazer isso é o Ministério Público, quem vai fazer isso é o Tribunal de Contas. E surpresas continuam acontecendo. Faz cerca de 10 dias, chegou uma cobrança de uma ambulância que foi comprada com o Fundo Municipal de Saúde Pública, ou seja, dinheiro da saúde, que tinha que ser usado na saúde. Foi comprada em agosto de 2012, não foi pago. E não estava em restos a pagar e não estava pago. Agora a empresa está recorrendo. Nós já vamos mandar para o Ministério Público para ver o que ocorreu, porque era dinheiro do fundo. Então, todo dia está chegando. Essa aí chegou faz aproximadamente 15 dias um pedido de cobrança. Tem outras cobranças que também chegam todo dia que não estavam contabilizadas. Estamos nos instantes finais já desta conversa, neste CBN Entrevista. E a última pergunta que eu vou lhe fazer aqui é com relação até a expectativas, porque quando um eleitor vota num candidato lá na eleição em outubro de 2012, como foi o caso aqui em Foz do Iguaçu, ele analisa o plano de governo e cria expectativas com relação àquilo que o candidato está propondo. Da mesma maneira, o candidato, quando elabora esse plano de governo, ele cria expectativas com relação àquilo que ele vai poder realizar durante a gestão. Daquilo que você pensava em fazer lá no plano de campanha, aquilo que você colocou no papel e aquilo que já deu para sentir nesse 1/4 de mandato, primeiro ano dos 4 anos de gestão. Como é que você está analisando o cumprimento desse plano de campanha? Vai conseguir colocar tudo aquilo e mais na realidade? Como é que você analisa todo este primeiro ano? Vai conseguir tudo aquilo e mais um pouco. Esse primeiro ano, como eu falei, é consertar a casa, os avanços foram na área administrativa. Então, nós já começamos a tirar do papel um plano de revitalização das estruturas de carreira da prefeitura. Começamos com a guarda, na sequência vamos com os professores. Já assumi um compromisso com os agentes de endemia, o pessoal do CCZ, para aí no meio do ano que vem, em confirmando esse resultado, fruto do trabalho deles aí, nós já no meio do ano ser uma das primeiras carreiras a serem aí reestruturadas com a meritocracia, com o plano de metas pelo Instituto Falcone. E em relação a alguns aspectos públicos também, nós avançamos, nós tínhamos o compromisso de propor aí tirar aquela sangria de executar para depois partir para a negociação. Nós fizemos 2 refis esse ano, já começamos o ano com o nosso compromisso de flexibilizar aí o pagamento para as pessoas que estavam sendo executadas. Então fizemos 2 refis esse ano, que era um grande compromisso da nossa campanha, e nós já fizemos no início da nossa administração 1, e daí como o governo federal acabou abrindo também um novo prazo no final do ano, nós também entendemos por bem de abrir um novo prazo para aqueles que não puderam fazer no início do ano. Já colocamos em prática aí o plano de na área de cultura e de esporte, a lei municipal de incentivo ao esporte. Para o ano que vem as empresas, eu acredito que vão utilizar mais. E como eu falei anteriormente, na questão mais na ponta, nós tivemos a área de esporte aí, avanços significativos, e vamos ter mais ainda aquela questão de levar o esporte para os bairros. Nós vamos fazer campos de grama sintética, vamos fazer um complexo esportivo lá na Vila Miranda, atendendo toda a Vila C. Estamos reestruturando alguns outros bairros, desde o Campinho, o foco da nossa campanha, e tem sido das nossas ações, é justamente levar para aqueles bairros que ficaram 20 anos com o abandono do poder público, levar a estruturação. Então, nessa primeira leva desse asfalto que estamos em fase de licitação, ele serão 97 ruas com pavimento asfáltico, quase todas elas. Nós temos 2 ruas apenas que não são nos bairros de Foz do Iguaçu. Uma delas é Almirante Barroso, que realmente está em péssimo estado no centro, e se não me falha a memória, a Tarobá. O restante é tudo nos bairros de Foz do Iguaçu. Então nós queremos fazer esse equilíbrio, que as pessoas que moram nos bairros tenham a mesma dignidade de quem mora no centro. Então, no aspecto mais da finalidade, nós dependíamos de ter um orçamento nosso. E como eu falei, as armadilhas que tivemos nesse orçamento, a começar da área de saúde, a começar do salário atrasado, a começar do não provisionamento para a rescisão com a ProSaúde, elas não nos permitiram tirar do plano de governo muitas ações. Algumas elas já estão saindo do papel, como a questão do patronato, que já é uma iniciativa nossa que tem recebido prêmios estaduais e já é uma referência, inclusive, na reforma do Código Penal lá em Brasília. Foz do Iguaçu tem sido referenciada como com esse plano de governo, com essa ação de governo do patronato. Então, com o ano que vem, com o nosso orçamento, então já aquelas questões que eram compromissos nossos com a população, provavelmente mais de 50% delas já serão atingidas na metade do governo. Posso te citar, por exemplo, na área de habitação. Nós não colocamos um número, até porque a população estava descrente disso, porque prometeram 4, 5 e, não, na verdade, não foi feito além de 2 mil e poucas casas. E agora, verificando o porquê que diziam que era 4, porque consideraram regularização fundiária, ou seja, aquelas pessoas que estavam num imóvel irregular, seja ele de área verde, que tem um programa do governo estadual e do governo federal para regularizar, foram 1.800 regularizações, consideraram como habitações. Então, se for por esse aspecto, eu posso te dizer o seguinte: eu fiz mais de 5 mil habitações no primeiro ano, porque nós regularizamos mais de 4 mil casas no primeiro ano. Mais no primeiro ano foram regularizadas algumas casas que já existiam. Então, o que nós consideramos na área habitacional e dá para evoluir, nós zeramos aí, nós tínhamos um pouco mais de 2 mil casas com potencial de contratação, nós já zeramos e já estamos pedindo mais 3 mil casas. Então, eu não prometi número de casas, mas eu estou com quase certeza absoluta, só não é absoluto porque ainda dependo do aval, mas já está bem alinhavado, que nós vamos fazer muito mais de 5 mil casas em 4 anos. Muito mais de 5 mil casas. Então, nós vamos chegar perto de zerar o déficit habitacional de Foz do Iguaçu. Mas não apenas isso, estamos regularizando, querendo regularizar aproximadamente aí 7 mil casas também de pessoas que têm a sua casa. Eu te cito aqui, por exemplo, o Jardim Primavera. Nós fizemos a licitação no mês de março, já estamos entregando as primeiras casas às pessoas que moravam nas áreas de maiores risco, na beira do rio, já agora nessa viradinha de ano. Daí talvez até o final do mês de janeiro já estejam todos morando. Mas aí tinha pessoas ali que moram há 20 anos em áreas que não são de risco. Não tem porquê, nós vamos revitalizar o bairro, vamos reurbanizar aquele bairro e aí vamos documentar. Então, provavelmente, nós vamos estar tirando 200 famílias e vamos regularizar mais 300. Então, na ótica anterior, seriam 500 casas. Não, nós vamos contabilizar os 200 apartamentos que estão sendo contribuídos e os restos nós vamos falar a verdade. Nós estamos regularizando habitações que já existiam, não vamos dourar a pílula. Porque as casas já estavam ali, a prefeitura só está regularizando. Então, não é construção nova. Então, eu acredito que a verdade é o melhor caminho e é o caminho que permite a você a não morder a língua nunca. Prefeito Renê Pereira, muito obrigado por essa participação neste CBN Entrevista, a última edição do programa neste ano de 2013. Aproveito aqui desejando também um feliz 2014. Obrigado a vocês. Eu quero agradecer a CBN aí pela participação aí, tanto nos momentos ruins, quanto principalmente também nas coisas boas. Eu jamais irei a falar que eu reconheço o mérito dos agentes públicos nessa questão da dengue, mas a CBN teve uma participação importante, assim como todos os outros órgãos de comunicação. Então, eu quero agradecer o papel informativo da CBN e também o papel social que ela desempenhou em várias campanhas que foram feitas pelo poder público esse ano, não apenas campanhas nossas, mas campanhas de caráter nacional e estadual que foram feitas aqui em Foz do Iguaçu, que a CBN teve esse papel social. Agradeço a todos, desejo aí uma boa virada de ano, com muita calma, né? Não vamos exagerar, e que o ano de 2014 realmente seja um ano histórico, não apenas na história cívica de Foz do Iguaçu, mas no ano na história de vida de cada iguaçuense e daqueles que aqui nos visitarem. Essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista volta no próximo sábado às 10h20 da manhã.